Pacific Information Hotel, descending 210 for 110. Thank you. Bom dia, American Army 2, Squadron 9 to clear a fire. I'm on arrival to 3,000 feet, altimeter 71016. Clear via the Amman arrival to 3,000. Na 3517, solo 52, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, da 3517. Bono 897, vento 050 graus, 02 nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso 10, 897. Abrir compasso. Salvador, muito bom dia, Web 5808, com informação hotel, nível 360, com destino a Brasília, para cópia se possível. Brasília aprovado nível 360, via peso 17. Decolada a pista 10, perfil de saída Arbor Elefa, com curva à direita, transponder 5566. Transponder 5556, controle 120.80, Web 5808. Pode confirmar a saída para o 508, por gentileza, senhorita? Afirmo, saída Arbor Elefa. Confirmado então, a gente vai decolar na pista 10 com destino a Brasília, nível 360. Na saída Arbor, transição Elefa com a primeira curva à direita, interceptando a UPZULU 17. O transponder vai ser 5556 e o controle 120.8, é 5808. 5808 da web, correto, chame pronto. Chamará quando pronto, portão número 5808. Bono 897, solo 54, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 03. Portão 03, sou Bono 897. Salvador 317, solo forte acionamento no 6800. Bono 3171, no livre acionamento, chame para o táxi, portão 06. 17-15, chame torre Salvador em 18, decimal 6. 18-12, confirma a frequência, por favor? Confirmo, 18, decimal 6. 18-6, vou 975, obrigado. America 980, descend to 2,000 feet, and you clear ILS X-ray final runway 10, report establishing the localize. Clear to 2,000 feet, we're clear the ILS X-ray approach, will report establishing America 980. X-ray, baixa travado. Voo 715, bom dia, tráfego avistado, autorizado pouso 10, o vento variável com 03 nós. Ele pouso 90, voo 715. Para o táxi, o TAN 31971, a bordo 1067, 4 horas, confirme. TAN 31971, livre táxi via Pátio Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10 no meio. Pátio Índia 16, repórterei, TAN 31971. No 5 no solo 02, libera a direita e chama 121 no décimo 9 o solo. 79, boa no 7. Solo gol 17, 15, bom dia. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da Juliette, pede. Torre da Tereza 171, próximo, pode esperar da 10. 3171, linha e decola da pista 10, o vento variável com 03 nós. Guarani decola da 10, TAM 3171. Bom dia, TAM 3153, adicionei a identificação autorizada a presidente Pro de Alagoinhas. Na chegada Bonf, desça para 2.000 pés, o QNH 1016. Alagoinhas, está presente, 1016, ajuste descida Bonf 3153. 0.8, bom voo. 308, obrigado, bom trabalho. No contato radar, suba para o nível 360, saída da El, autorizado para o de Leda. Ok, direto Leda, 3171. 980, establish localizer, runway 10. American NHC, contact Salvador Tower, 118.6. 9-8. Yeah, 8 miles, final, runway 10. America 980, good morning, I have you in sight. Continue your approach to come back past in the automatic gear now rocket. Oh yeah, marker. Bom dia, web 5808, ponte 5 para o posicionamento. Olá, Salvador, muito bom dia, TAM 3890, informação Índia. 90 Recife, muito bom dia, Guardian Copy, ajuste 0016. Show, Salvador, muito bom dia, web 5808, para o posicionamento, ponte 5. Autorizado, deixa eu me estar aqui, 5808. Camarão, TAM 5808. 980 is causing the outer marker gear down. Zero clear to land 010, the wind is variable with 02 knots, America 980. 21110, American 980. Controle, Salvador, voo 9607, bom dia. Bom dia, voo 9607, acione identificação, desça na chegada 11 para 4010, o QNH1 no 0 no meio. 11, 4010, voo 9607. Underground there 210, turn the right and the call ground to 121 decimal 9, America 980. 121 decimal 9, America 982. American 980, taxi via Alpha, report before taxi Julie. Alpha, report before Julie, American 980. Salvador, 3890 no portão 9, está pronto, puxa guarda no pátio. 030 Recife, nível 330, para o 58, pista 90, curva à esquerda, saída Pucaracaju, controle 120, décima 8, e o transponde é o 5562, da 3890. 3890, aprovado Recife, 330, para o 58, decola 190, esquerda Pucaracaju, 208 é o controle, 5562 no transponde, 3890. Portão 9 autorizado, chame back. Autorizado, chamará, 3890. Som Web 5808, está pronto para o táxi. Estamos com 121 a bordo, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternado com fixo. Acima Afirmativo, TAM 3171, chame centro Recife, 125, decimal 1, alternando 33, decimal 25. Pode ser bom, 3325, obrigado, bom trabalho. Salvador, APTA Cargo 9832, com a informação Lima, Recife. Cargo 9832, Recife, é isso? Afirmativo, senhor. Nível 370. Afirmativo, nível 370 para Recife, vai passar para a frequência do solo agora em 121, decimal 9. Só confirme antes o horário do plano, do Abson. 1219, transfere para o solo. Nossa decolagem está prevista para 9h55, senhor. Porém, estamos já praticamente prontos. Se o senhor conseguir antecipar um pouquinho a nossa autorização, agradecemos. É, porque o plano só chega aqui no sistema da gente com meia hora de antecedência. Então, decolando aos 10h55, chegaria aqui aos 25. Mas aí, só para antecipar, teria que apresentar uma CHG. Mas coordene com o solo, se possível, a gente antecipa aqui, ok? Tá, obrigado. Oi, Salvador, muito bom dia. Web 5808, ponte espera da 1-0, pronto para decolagem. Webjet 5808, autorizado a alinhar e decolar da pista 1-0. O vento agora variável com 0-2 nós, Web 5808. Variável 0-2, livre, alinhar e decolar pista 1-0, 5808. Bom dia, boa noite, 04, informação índia, para Galeão. Boa noite, 04, Galeão, aguarde a 4, a gente 1-0 no 7. O 0 no 7 agora na escuta. Solo Salvador, muito bom dia, trip 55 no 4, ciente da Índia. Trip, aguarda a cópia, número 2, 1017. Está na guarda da cópia, o 5-4, grato, senhor. Por gentileza, 1-0-7-0. Aguardando. Victor Salvador, bom dia, objeto 5808, decolado, cruza 3 mil pés. Bom dia, objeto 5808, contato no radar, suba para o nível 360 na saída Arbor. 360, saída Arbor, objeto 5808. Só confirmando pro gol no 607, na ponta, está autorizado até que altitude? É 4 mil pés, que legal no 0107, gol no 607. 4.017, muito obrigado. Sempre isso no 53, o QNH agora em Salvador no 017, autorizado sinal ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Ajuste no 097, autorizado X-Ray, reportará no LOC, o TAN 3153. Salvador, bom dia, gol no 642, ciente da informação Índia, 370 para Recife, está pronto para a foto. 642, aguarde a cópia, o ajuste no 097, bom dia. 097, aguarda a cópia 642. Fala, já teria atualização do 904. Leão nível 360, pesou 10, pista no 0, curva à direita, saída da El Lida Bridge. Controle 1920.8, transponder 5565, 1804. Para o Galeão,